Ela ligou. Disfarçou, fez que ligou errado. Mas eu senti pelo tom da sua voz. Tava arrependida, eu aqui largado. Brigamos por bobagens. Ela surtou. Mas vou lhe perdoar se ela. Ela ligou. Disfarçou, fez que ligou errado. Mas eu senti pelo tom da sua voz. Tá.